Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. As dificuldades de conseguir atendimento médico para tratar a Covid-19 é maior quando se trata dos povos indígenas. Os que vivem nas aldeias precisam enfrentar a grande distância entre as comunidades e as unidades de saúde. E os indígenas urbanos não são atendidos pela Secretaria Especial da Saúde Indígena, a SESAI, como explica o presidente do Conselho Indígena Cocama, Gleison Azazel Martins Cocama. Nós podemos aqui destacar duas problemáticas. A primeira dela é o atendimento dos indígenas no contexto urbano, que no caso a SESAI ela não atende, né, os indígenas no contexto urbano. E no caso o atendimento passa então para o sistema municipal de saúde, que por sua vez vai atender nas unidades básicas de saúde. Mas os indígenas no contexto urbano não são atendidos como indígenas, são atendidos como pardos. Na ficha dele vai como pardos. Então vamos perdendo já um foco do ser indígena, assim por assim dizer. A segunda problemática que nós temos ainda bate na mesma tecla, que é o distanciamento dos centros urbanos, no caso de terapia intensiva, como as sedes dos municípios. E fica difícil o traslado, o transporte das pessoas que estão muito já avançados, já com os sintomas do Covid, para trazer da comunidade para a sede do município. E com isso, a maioria dos tratamentos tem sido feito na própria comunidade, através da medicina tradicional. Como podemos citar um exemplo aqui, do tratamento dos sintomas do Covid, como a gripe, o cansaço, a dor de cabeça, a febre, ou até mesmo a falta de ar, elas estão sendo administradas através de chás, como por exemplo o chá do jambu, o alho, o limão assado e o mel, que serve para trabalhar no combate ao cansaço, a dor de cabeça, a febre e a falta de ar. E com isso nós estamos tendo esses resultados muito promissores. Você ouviu o presidente do Conselho Indígena Cocama, Gleison Azazel Martins Cocama. Para mais informações acesse radiopaulofreire.ufpe.br e procure a aba Saúde ao Tema. William Araújo para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.